Yeah! De Cristo Máfia, Baixada Santista. Yeah! Cabeça, RTF, DJ Servo, ministro do Senhor, pra evangelizar. Se liga, mano, desperta pra vida. É, Deus não joga dados. Deus te chama para ser radical até o osso, nego. Até a vida do Senhor Jesus, yeah. São três poder da mesma forma que invade as nossas vidas. Deus Pai, seu Filho Jesus, seu Espírito Santo movendo as vidas. Da mesma forma somos em três. De Cristo Máfia chegou nossa vez. Sou DJ Servo Cabeça, RTF a bala, vocês abalando o inferno, causando loucura na mente dos loucos que vivem nas ruas. Do lixo pro luxo, da morte pra vida. Só há dois caminhos, escolha sair do caminho do bem pra Jerusalém. De Cristo pra sempre, amém. O caminho do mal, só a perdição. Quem manda no inferno não tem salvação. Não adianta chorar, nem se lamentar, pois o tempo já teve, não dá pra voltar. Soldado de Cristo pregando a palavra, eu parto pra cima, dispara rajada, calibre pesado, se liga, chega. Eu mando recado, saqueio o inferno, levando o evangelho de Cristo, decreto, mostrando a verdade, fuzila a maldade. Pra quem tem coragem, cuidado com o baque, prepare o embarque de boa viagem. Aqui sem maldade, de Cristo Máfia, RTF, lembrou, não esquece. Do lado oeste, esmago a peça e a rima prossegue. Estilo nervoso, sou louco pro mundo. Prepare a mente, queimando absurdo, atento, não fujo. Vou provar que a tua história também pode ser diferente. Três malucos que não prestavam foram por Deus transformados em gente. Hoje nós não somos mais otários e não aceitamos mais o que o diabo quer. A máfia que seguimos trilha o caminho da luz e vamos levar com a gente quantos manos a gente puder. Não se engane, ser crente não é bobo, por isso pense antes no que vai falar. Que ninguém é moleque, tampouco covarde pra Nora H se calar. Mesmo amor que foi usada para atirar, hoje está estendida para te ajudar. A máfia que vai muito mais além do que você pode imaginar. Cristo Máfia, Máfia, Máfia. Cristo Máfia, Máfia, Máfia. Cristo Máfia, Máfia, Máfia. Cristo Máfia, Máfia, Máfia. Cristo Máfia, Máfia, Máfia. Cristo Máfia, Máfia, Máfia. Cristo Máfia, Máfia, Máfia. Cristo Máfia, Máfia, Máfia. Yeah.